198, controle de Salvador, 51175, transponder, cotejou a passagem do 2228. Chamará 2228. 098? Diga. Boa noite, tá na próxima terra, quantos quilômetros da sua Natal? 7098, autorizado Natal, nível 370, decola pista 10, a curva à esquerda, chega Pucas e Pá, e a Puju 10. Controle Salvador, opera 119, décimo 8, transponder 5407. Ok, Natal 370, CDR, espera curva esquerda, Pucas e Pá, é o pêndulo 10, 198 controle, 407, estamos com 22, com 098, obrigado. Rodar 98, último bloco de direcionamento. Oi, Salvador, boa noite, é o 97. Prossiga. Autorização, Campina Grande, 370. Chegou 1170, sou autorizado Campina Grande, ao nível 370. Decola pista 10, a curva esquerda, saída Pucas e Pá, e a Pujú 10. Após Neuma e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, e o transponder 5405. Voo no 170, transponder autorizado 370. Para Campina Grande, com o plano de voo, aeroviário 510, depois direto Neuma. O decola 10 com a esquerda, Pucas e Pá, controle 598, transponder 5405. Bom, vocês fizeram o cotidiano, está correto, estamos prontos para o estivete de treinamento. Senhores, para o Sérgio do 868, 1h50, alterna Salvador com 171 agora. 1868, está autorizado o táxi, minha Rationa, táxi Índia, ponto espera do 10, reporta pronto. Pois, o altímetro 10 no quadro. E ainda reporta pronto, 1868. Está autorizada a linha de colar pista no 0, vento no 50 graus 06 nós. A linha de colar da 10, gol 1868. Produce your speed for approach. Your final metric for approach to runway 10, come establish localized course. Report satisfied localized course, position 6258. Decolado 36, chama controle 119, 8. 19, 8. 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. decolagem, sim, uma TAM 230, sou da PUCA. 230, PUCA, 189. Approach, contact now for the sound frequency 118.19 FM. 118.19, thank you. Oceana 6258, Delta Mountain. Oceana 6258, Delta Mountain, 140 degrees, 06 knots. Delta Mountain, runway 10 runway 10 1 0 1 4 6 2 5. Para taxa passageiro 2228, temos 5 1 a bordo. Salvador, com 5 horas e 30 minutos de outro amigo. Passageiro 2228, autorizado TAP 71. Taxa Índia, aguarda ponto com espera da 1-0, o ajuste é 0-4. Baixo 1 no Índia, vai aguardar ponto no ponto espera da 1-0, ajustado 1-0 no 4-2-2-2-8. Right turn, through the taxi via Alpha Juliet, gate 0381. Alpha Juliet, gate 1, gate 0381. Autorizado alinhar e decolar na 10, passageiro 2228. Chama 135, frequência 2545, alternativa 2685. 605, obrigado. Passeio 2218, decolada 43, me controle 119.8. Vai chamar 119.8, passaria do 2228, bora. Passaria do 2228, decolou. 2228, contato com a Adana Decolar, uma terra 180 via Arbor. Chegou 180 subindo na saída Arbor, transição Elefa 2228. Autorizado, chamou o táxi. Autorizado, chamarei o 170. Não, tô... 228, voo direto Elefa. Tá presente, voo direto Elefa, 2228. 4062, identificação do safari 3006, altímetro em Salvador 1094, pelo da Chegada Mais. 4 horas, altera Maceió. Qual 1170, sou autorizado táxi 71 no taxi India, rota pronto no ponto 0010, qual o altímetro no 014. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera, reportarei pronto, civil 14, 1170. Clear for push it to start. Call you ready for taxi up to South. Aguarda a cópia. Aula 2, 9382, Natan. Sim, tem informação alfa. Um pouquinho cedo ainda, mas quando o senhorita tiver autorização, estamos pronto, cópia. Sente 9382. Chegou em treinamento, voo no 0982. Após a passagem do banheiro acompanhada, aguarde para autorizar a atuação para o passo. Posso com a farinha autorizada, 09. Pronto. 270, linha da cola, pressão 0, vento no 20 graus, 072. Autorizado a linha de decolado 10, voo 970. Autorizado direto Vitória da Conquista. Muito obrigado, passageiro 3228. Perfeito, Dael, Lida, Motiva, Viatas, 10. Controle Salvador, opera 119, décimo 8, e o transponder 5411. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decolada 10, Dael, Lida, Motiva, o trânsito do 10, atrás do Chino, acena do 5411, controle 19, canal 408. 9408, continuamento correto, Shampoo, se tiver funcionamento. Tente 948. Salvador FTL, 024, ready for text. Salvador FTL, 024, clear to taxi, gate 06. Eu confirmo, clear to taxi, gate 06. Ok, gate 06. Look, we are clear to taxi, beam gate 06, FTL, 024. Salvador, boa noite, gol 972, sinal normal da pista 10, com o trem baixo e checado, visual. Gol 972, posição 0, vento 110 graus, 069, registro 04. Gol 972, livre, pouso, pista 10. Gol 970, decolado 56, no controle 119, sinal 8. Alterno, Recife, 2 horas e 28. 198, 970, até mais. O voo 098, poderia confirmar a pista usada? 150. Gente, autorizado táxi via Índia, reporta ponto, está pronto, registro no 014. Pela Índia no 014, 09. Voo 970, contato na DM, colégio, tudo uma, 370, sobre PUCA. 370 na PUCA, voo 970. Continue taxiway apron, taxiway India, quality 108.1 runway 1, 0 the QNH 1014 XL, 024. Passeio 228, chama-se a 2688, perna 2000. Chama agora, 1228, alterna 1260, passageiro 2222. Obrigado, boa noite. Mas o Azul na 2 informe na polícia ou não? Mas tá pronto, dona, com a perna. Só eu vou no 098, pode esperar pronto. 098 ali, mantém cancelando 0? Sim, mantém, no 098. Número 972, sala 58, libera direito, autorizado, Juliette, posição 09, Patiuno. Posição livrando à direita, Juliette, Alfa, para o posição 09 no Patiuno, voo 1972. No 098, tem livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 05 oeste. Pista de decolagem, dá no 0, vou 098. Line up and maintain 110. It's line up and wait for 310 South. 098? Sim. A formação aqui, 10 milhas na proa, bem na proa de Fuca. Qual é a sua proa de par para evitar a formação? Está livre de desvio pela esquerda, agora de cadastro, retorno certo. 098. Ok, obrigado, desvio à esquerda. 098. Control sequence 119, small 8. 119, small 8, I'll be able to see this before we have a departure, wind 2-1, episode 024, airborne, non-formal departure. Episode 024, radio contact, and the fire department maintains flight level 39, 0 to form a normal departure. 5-1, maintain flight level 39, 0, normal departure, episode 024. Tudo é com a posição 1-0, curva direita, saída da Elisa Motiva, e a Peugeot 1-0. Contra a do Opera 119, décima 8. Transponder 5414. Autorizado Guarulhos 340, superior Zulu 10, decolada da curva na direita, saída da Eoleta, após Motiva. O controle opera 119.8 e o transponder 5414 está pronto, puxa e acionamento aqui no 08, guardando com o operador de vida. Gente, o tal 9302 está autorizado, chamando pronto para o táxi. Autorizado, chama o elemento pronto para o táxi. This is front, climbing restrict flight level 350. Climb flight level 350, episode 024. Azul 4062, sala 05, libera à direita, pode ser autorizado o táxi Alfa e apontando antes de Juliette. Direita, segue Alfa, apontando antes de Juliette, o 4062. 1098, chama o centro e se fez pelo plano 62545, alternativa 2085. Ok, na secundária? 2685. Chefe 245, 285, bom 098, obrigado, boa noite. Direção 01, 071. Direção 01, 071. Direção 024, restrict flight level 350, find direct magno. Vai que é um produto, nós vamos para a Europa. 350, episódio 024. Espera, FlyDirect Magno, 024. Can you see the waypoint to FlyDirect 2? Magno, Mike Alpha Golf, November, Alpha. Direct to Magno, climbing flight level 350, episódio 024. Okay, that's correct. Ground control, 1, 2, sense of frequency. 1-5 decimal 4-5, back up to 1-6 decimal 8-5. 1-5-4-5, back up to 1-6-8-5, FQL 0-4, obrigado, né? Prossiga 9408. Salvador, recebe o TAM 9408. Prossiga TAM 9408. Está no 06 para o pushback e acionamento. 109408, aguarde o sangue por gentileza. Sim. O time é Salvador, 104, você é da Mari. Ok, descendo para 2000, 104, da Mari. Informação alfa, 972. Entendi. Bastião, chama 382, está com 141 a bordo, 3:30, alterno Galeão. Então, 9382 está autorizado, táxi via Pátio 1, táxi Índia, reporta ponto, ponto 0 da 10, registro 014. Pátio 1, Índia 014, reporta ponto. Sessão 9408, após via voz da companhia da Tata, o ar está autorizado, se estiver somente o ano pronto para o táxi. Thank you.

9-3-2-2, tem alguma possibilidade de voar? Pode voar? Tem 9308, ali mantém que eu vi no zero. Ali mantém no zero, tá no 9308. Tem 9308, autorizado Mótima. Tá presente lá no Mótima, tá 9408, decolado 220, chão controle 119, decimal 8. 198, tá na 9408, boa noite. Daí é o Leda. 408, contato na Leda Colória, subiu motel 340 após 2000 Leda. Sim, 340 após 2000 Leda, tá na 408. Bom, 172 Leda LF, chama estabilizado no local de Leda. Livre LF, chamarei, localizador, bom, 172. Antigo, na station e Recife. 251, apenas 3325. 251, 3325. 2, complete aproximação, ele é, deixa na torre de Salvador, 1.8.900. Ok, 2.900, boa nota, acho que é. Nove 408, chama o centro Recife, em 251, alternativa 33, decimal 35.